é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991248325 ou 99204-2222. Esse é o novo número do Expresso. Você pode enviar aqui as suas perguntas para os nossos convidados. Nem a partir de agora eu vou estar recebendo aqui um convidado que eu gosto bastante de receber aqui no programa, meu amigo, né, de longa data, Juninho Capoeira, o vereador José Osmar da Costa Júnior, que está recebendo, né, mais uma vez. O Juninho está fazendo uma coleção de troféu expresso na casa dele, mais um troféu expresso. Juninho, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde, já 12 horas e 8 minutos. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Satisfação imensa, mais uma vez, estar participando aqui, né? Uma boa tarde a todos os ouvintes, né? Que verdadeiros amigos aí. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Juninho? Mais uma vez, para a gente falar um pouquinho sobre política, antes de entregar o troféu para você, é claro que a gente vai discutir política e falar bastante sobre política. É, para começar, já fiz essa pergunta, você respondeu já algumas vezes aqui no programa, mas como hoje é uma entrega de um troféu como destaque político, eu tenho que te perguntar como é que você entrou na política, como é que foi sua entrada nesse mundo que todo mundo quer se afastar dele, porque é um mundo que todo mundo vê como um mundo de sujeira. Bom, Antônio Cláudio, já, como já disse em outras ocasiões, já havia sido convidado, sempre acompanhei a política, mas não era hora, né? Aí chegou a oportunidade, ainda me falaram, né? Você vai entrar, como você disse aí, né? Nesse mar de lama que é a política, só tem gente suja na política. Falei, olha, se pensarmos assim, né? As pessoas boas nunca entrarão para a política. E eu aceitei, graças a Deus, aí, confiança do povo, né? Fui eleito e estou aí trabalhando sempre junto com o povo. 3 anos e meio já, né? 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, né? 3 anos e 4 meses aí, ocupando o mandato de vereador aqui em Guaranésia. Tá valendo a pena? Mais tristezas, mais alegrias? Como é que você avalia esses 3 anos e 4 meses aí de mandato? Olha, poderia fazer até mais, né? Mas eu avalio que estou fazendo um trabalho bom. Quem diz isso é a própria população, né? Tanto é que, graças a Deus, mais uma vez, estou aqui para receber esse troféu expresso como destaque político, né? De 2015, que foi um ano difícil, né? E consegui trazer verbas, votei vários projetos benéficos para a cidade, né? Eu acho que eu tenho mais alegrias e é nisso que eu vou firme no trabalho. Mas o fardo também traz algumas decepções, né? Com certeza. Por exemplo, né? Muitas coisas você quer resolver, né? Mas o vereador não tem essa função. Ele é apenas o elo entre a população e o prefeito. Muitas pessoas às vezes não entendem isso, né? Acham que o vereador, ele executa, né? Ele faz, e não é assim, né? Não é assim, né? E muitas vezes a gente é crucificado por uma coisa que a gente não deve. Mas, no geral, eu tô contente, né? E vou continuar trabalhando sempre com o pé no chão. Sempre que você coloca alguma coisa lá no Facebook, você posta alguma notícia, você sempre coloca, né? O vereador do povo. Você autodenomina o vereador do povo. Por que você é o vereador do povo? Quem te deu esse título? Olha, Antônio Cláudio, quem me deu esse título foi a própria população, né? Desde que a única promessa que eu fiz em época de campanha, não prometi que eu ia fazer isso nem aquilo, a única promessa que eu fiz foi que eu estaria sempre ouvindo o povo e no meio do povo, né? E nesses 3 anos e meio aí, foi o que eu fiz. Posso não resolver tudo, mas dou atenção, né, e resposta, seja ela positiva ou negativa. E isso me faz aí estar sempre junto com o povo. Quando você escreve também nas redes sociais, quem trabalha pode falar. Você, de alguma maneira, você está cutucando alguém ali? Você está querendo dar um indireto em alguém ou não? Olha, Antônio Cláudio, cada um, né, pensa de um jeito. Eu trabalho e mostro, porque tem muita gente também que cobra, né? mas não tem respaldo. Então eu procuro mostrar que estou fazendo um bom trabalho, não sou melhor nem pior que ninguém, até porque se eu ganhei esse troféu expresso, também devo isso à Câmara, que eu acho que é uma Câmara diferenciada, com certeza. Tem seus erros, assim como tem seus acertos, né? Mas eu acho que se você for puxar nos últimos anos, essa Câmara teve muita evolução, né? As críticas mais são porque estamos passando aí por um período de crise e muita, muito avançada, né? Você acha que isso reflete aqui em Guaranésia? O pessoal vê lá os políticos lá, Aécio, Dilma, Lula, vê esses políticos e imediatamente já reflete aqui nos políticos nossos aqui de Guaranésia e coloca tudo no mesmo balaio? Com certeza. Com certeza. Né? Inclusive aqui, negócio Guaxupé. É. Né? Nossa vizinha passa aqui. Passa esse grande problema lá. Problema, né? Político lá em Guaxupé. Mas aqui não temos isso. Todo mundo presta conta, né? A Câmara hoje, seu portal de transparência é aberto, diferente da prefeitura, né? Que a transparência da prefeitura nossa é péssima. É péssima. A gente não consegue ficar sabendo de nada. De né? nada, né? E temos o voto aberto, não tem mais voto secreto, é online, tem os releases na rádio. Quer dizer que a população hoje, ela só não inteira se não quiser. Mas é claro, tem aqueles que são os famosos politiqueiros, né? Que gostam de ficar falando aqui e ali. Mas, no geral, a nossa Câmara é boa. É transparente e consegue trabalhar, pelo menos, né? Consegue, com certeza. A Juliana aqui está mandando um abraço para você. Só leio a mensagem dela aqui. Boa tarde, Antônio Cláudio. Eu gostaria de parabenizar o vereador Juninho da Capoeira pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Ele mostra que tem compromisso com o povo e com os direitos dos servidores públicos. E isso, hoje em dia, é muito raro. É a Juliana que está mandando um abraço aqui para você, viu? Já te parabenizando aí pelo troféu expresso, né? Que você vai receber daqui a pouquinho. Nesse período aí de 3 anos e meio, muitas polêmicas também surgiram. Na Câmara aqui, na vida da Câmara aqui de Guaranésia do Legislativo. Teve alguma que marcou bastante você, Juninho? Primeiramente quero agradecer a Juliana, né? Dizer que eu estou sempre junto aí e lutando pelos servidores públicos, né? Olha, Antônio Cláudio, a única coisa que me marcou aí foi quando, né, quando sai aquelas fofocas de vereador Juninho tem acompanhante, gasta dobrado, né? Nas viagens, isso às vezes chateia a gente. Mas como eu já disse, eu tenho o pé no chão. Nunca usei, né, o fato de ter ido pra cadeira de roda, em hipótese alguma, pra nada. Eu acho que, no geral, eu faço mais coisas que muitas pessoas, entre aspas, que caminham, né? Entendeu? Mas às vezes deixa a gente chateado. Você tá dando mais um indireto aí em uma ou outra pessoa ou não? Você tem alguma briga na Câmara, Juninho, com algum vereador específico? Precisa nem citar o nome, só pra me entender um pouquinho. Tem algum vereador que você fala assim, esse daqui não, realmente não dá pra confiar? Antônio Cláudio, quando você entra na política, você não deve confiar nem na sua sombra. É, não dá pra confiar em nenhum dos outros lá então, 100%. A gente tem uma harmonia, né? Tem uma relação boa com o Hélio, meu parceiro de sala. Né? Tem o César, tem os outros lá, o Ismael, a gente tenta ter harmonia com todos, né? Mas confiar mesmo, a gente fica sempre com o pé atrás. Eu acho que a política tem que ser assim. Nesse período agora de pré-campanha eleitoral, já começa as campanhas eleitorais, tá ficando mais difícil manter essa harmonia na Câmara? Olha, é o que eu sempre falo lá na Câmara, né? Se a Câmara for ver por esse lado, né, vai ficar difícil. Nós temos que trabalhar pelo povo até dezembro, né? Aí possivelmente seremos pré-candidatos, né? Isso é uma outra etapa mais para frente. Agora você pensa, deve ter 140, mais ou menos 140 candidatos. É muita gente, né? É muita gente, né? São 140 que vão falar mal da gente lá. É. É ou não é? 140, mais vocês lá, que são 11, então a gente vai ter uma média de uns 150 candidatos. Entendeu? É mais ou menos isso. Então a Câmara não pode ver por esse lado, não. Por que que as pessoas se candidatam, Juninho, na sua visão? É pelo salário? O incrível que parece que é aquelas pessoas que ficam ali 4 anos falando mal do vereador, cobrando, né? Não são todas, claro, mas vamos dizer assim que 50% delas, né, são as que se candidatam, né? Olha, aí vai, tem muitos termos, né, Antônio Cláudio? Mas o salário talvez seja o principal, Júnior? O alto também, salário. O vereador, né, de Guaranésia, isso é a minha opinião, eu acredito, eu acho, é o Antônio Cláudio que está falando que é um alto salário. Eu acho, isso é a minha opinião. Respeito quem acha que é um salário baixo até. Tem gente que defende que é muito pouco, devia ganhar mais. Mas para mim é um alto salário. Isso não gera uma procura muito grande apenas pelo salário e esquecem o principal, que seria trabalhar pela cidade, por exemplo? Pode até ser uma das causas, mas eu vou te falar uma coisa sobre o salário, né? Esse ano deve diminuir porque é ano político, né? Tem algumas normas aí que cancelam as ajudas. Agora, durante 3 anos, tá? Os vereadores ajudam do próprio bolso em jogos, em famílias carentes, todos os eventos de entidades procuram os vereadores. Mas vocês não estão errados ao ajudar essas pessoas, Juninho? Mas e aí eu te pergunto, vai virar as costas? Mas vocês não deveriam ir na assistência social, ou na prefeitura, ou vir aqui na rádio, ou ir no site do Dani, no Jornal do Davi, e colocar a boca que a prefeitura não está fazendo o papel dela? Isso aí a gente fala na reunião da Câmara. Reunião da Câmara ninguém assiste, né? O único que assiste a reunião da Câmara acho que sou eu. Então, né? Tem jogos, né, escolares, vão até os vereadores. Essa semana foi uma senhora lá atrás de um, nem foi de mim não, foi um outro vereador, com umas contas de água, luz, tudo atrasado, não vou nem falar o valor, queria que o nobre vereador lá ajudasse a pagar, ele falou que não tinha. Ela saiu indignada no corredor da Câmara, xingando, falando pra que serve vereador. Agora eu acho que muita gente... Não serve para pagar a conta. Pelo menos não deveria ser assim. Não, não serve. Né? Entendeu? Né? E é complicado. E, para te falar a verdade, muita gente entra aí e nem sabe onde é a Câmara, né? É. Nem sabe o que acontece. Nunca assistiu a sessão da Câmara. Nunca participou da política. Né? Tem uma linha de pensamento que é muito usada lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eu tenho acompanhado muito, e o pessoal está promovendo iniciativas populares para equiparar o valor do salário do vereador com o salário do professor municipal. Você acha que isso é uma medida que seria interessante ser aplicada ou não? Não dá, o vereador tem que realmente ganhar mais que um professor? O vereador não tem que ganhar mais que um professor. É o professor que está ganhando pouco. O professor tem que ter uma valorização. Enquanto o país não investir em educação, mas não na politicagem, na demagogia, que se faz, né, normalmente há muitos anos, né? Não, só na politicagem. Tem que investir de verdade, valorizar o professor, né? Só assim o país vai deixar de ficar no terceiro mundo e dar uma erguida de verdade, né? Porque a educação é tudo, né? Não querem educar para continuar o, entre aspas, cabresto. É, massa de manobra, né? É assim que faz. É por isso que essas pessoas vão até a Câmara, como você disse, lá pedir pro vereador pagar uma conta de luz, né? E ontem... Né? A gente respeita que a pessoa tá passando por dificuldades, mas essa não é a função do vereador, e muito errado o vereador que paga. Né? Porque até porque com tá certeza. Comprando o voto daquela pessoa. Com certeza. Né? Né? E a pessoa não entende, fica brava ainda. E é, né, bom a gente lembrar os vereadores que fazem isso. A gente fala para muitas cidades da região, senão um ou outro vereador vai pensar, tá falando para mim, não é isso. A gente fala para Pássaro da Ilha, graças a Deus, fala para mais de 50 cidades. Então a gente tem, se cada cidade tiver 10 vereadores, imagina quantos vereadores a gente tá falando nesse momento. Se a pessoa pede para você, meu amigo, pagar a conta esse mês, o mês que vem ela vai pedir pro outro vereador, né? Então provavelmente aquele voto dela não vai ser o seu voto. Ela vai estar dividida ali em 5, 6 vereadores que ajudaram ela ao longo do tempo, né? Uma coisa que eu achei interessante, ontem eu estava na Câmara conversando com o nobre vereador Daniel. Abraço aí pro Daniel, que deve estar ouvindo, né? Tava ouvindo agora há pouco, espero que ele continue lá. E inclusive ele ouviu uma na TV Câmara, né, o nobre deputado Rodrigo Pacheco. Tive o prazer de recebê-lo aqui. Recebê-lo e fizeram uma pergunta para ele. Por que as mulheres não se ingressam tanto na política, né? E, inclusive tem agora, é obrigatória a cota de mulheres. Sim. Sabe o que ele respondeu? Que ele é contra a cota de mulheres. Porque se prega na Constituição que somos iguais perante a lei, né? Nas universidades, se você for ver, 70% de aprovações nas universidades são mulheres. Quer dizer que elas estão mais capazes que os homens. Estão fora da política. Aqui em Guaranés não, né? Tem nenhuma ocupando um cargo de vereadora, né? Então, ele foi bem claro. Basta elas quererem por si próprio, interessar pela política e entrarem. Mulheres, vamos votar só nas mulheres nessas próximas eleições. Porque aí no caso das cotas, né? Tá havendo aí uma discriminação. Claro. Se é cota, porque tá sendo restrito. É, não deveria existir cota, né? E eu achei interessante esse comentário. Juninho, antes da gente fazer um intervalo comercial, o primeiro de hoje, eu quero tratar de um assunto com você aqui. Quero saber o que você, se você fez alguma coisa, se você está acompanhando, é a questão da falta de água no bairro Passa, no alto da cidade. Porque eu tenho o programa aqui, o Alô Bom Dia, o programa das 8 às 10 da manhã, e todos os dias, sem exceção, alguém me liga, alguém manda mensagem, alguém reclama sobre a falta de água. E hoje não é diferente. Hoje, logo que eu abri aqui o Facebook no começo do programa, já enviaram aqui uma mensagem. Antônio Cláudio, fala no seu programa sobre a falta de água aqui em cima. Estamos sem água de novo, desde quarta-feira. Assim não dá, eles nem avisam. Você tem acompanhado esse grande problema e qual que é a solução para isso? Tenho acompanhado sim, Antônio Cláudio. E pelo que está faltando aí, pelo que eu tenho visto, é uma falta de pressão na água para chegar nesses bairros. E que é culpado, tem que resolver isso o mais rápido possível, né? Tive uma outra, essa semana passada, né, ainda tive. E eles não gostam, a Copasa não gosta muito que reclama, não. Você fala Copasa aqui de Guaranésia ou 115? Copasa aqui de Guaranésia. Tá. Liguei lá para resolver. O rapaz ainda foi meio grosso, né? Falou que já tinha resolvido. A senhora ligou de novo pra mim, liguei, retornei na Copasa, aí parece que foram lá e trocaram um cano, né? Trocaram um cano na casa dela. Agora, lá no Passo da Ilha tá difícil. É o alto da cidade, né? É a água parte alta chega, da cidade que tem sofrido bastante. Eu não sei se a água tá indo pro presídio, eles não dão uma resposta assim, concreta pra gente. Infelizmente. A gente está esperando. Ontem eu enviei um ofício para o Flávio Boccoli, Flávio Boccoli, que é o gerente distrital da Copasa, porque o pessoal aqui da Copasa, graças a Deus, sempre me atendeu muito bem. Nunca, não tenho nada que reclamar do pessoal aqui da Copasa. Me parece que o pessoal tenta fazer um trabalho, só que eles têm uma limitação, né? Chega a um certo ponto, eles não podem fazer mais. Eles não podem tirar dinheiro do bolso para ir lá e trocar ou então dar mais pressão na água. Com certeza. Isso é empresa, a Copasa. Então a gente enviou um ofício para o Flávio Boccoli, requisitando, né, pedindo uma entrevista aqui na rádio, e a gente vai cobrar. E eu espero até que, se caso ele aceitar o convite, que a população participe e envie perguntas e reclame, faça uma reclamação, porque não adianta nada ficar reclamando para o Juninho, para o Antônio Cláudio, na hora que aparecer realmente uma pessoa que tem que ser cobrada, fica quieto e não fala nada, né? É isso, Juninho? É isso. Acho que está certo. Inclusive, eu acho que eu estou sentindo a falta lá do Paulo na Copasa, ó. Não sei se ele não tá lá mais. Paulo agora está descansando, está torcendo lá pro seu Palmeiras. Palmeiras não, né? Corinthians, né? Corinthians, né? Vou fazer um trabalho. Eu acho que o Paulo, ele fazia uma grande diferença lá na Copasa. É, Paulo fez um trabalho de muito tempo, né? Ficou aí muitos anos na Copasa, sabia tudo. A gente vai fazer um intervalo comercial e voltamos dentro de instantes aqui, dando sequência nesse bate-papo com o vereador Juninho Capoeira. Vamos saber das eleições 2016, afinal de contas, o Juninho é o segundo vice-presidente, né, Juninho, do PMDB, né? Diretório, né? A gente fica sabendo já mais detalhes aqui no programa Expresso. Claro, o pessoal está me cobrando também. A gente vai falar sobre a questão do reajuste dos servidores municipais. O pessoal tá bravo, viu? Intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, neste sábado, edição de número 353 do programa, sabadão, dia 9 de abril de 2016. Estou recebendo aqui o vereador Juninho Capoeira e quero também aqui mandar um abraço, né, pro outro vereador, o Nico, né? Grande Nico lá de Guxupé. Um abraço, viu, Nico? Tudo de bom para você. O Nico tá mandando um abraço para você, viu, Juninho? Abração, Nico, grande vereador de Guxupé. presidente da Câmara, né? Esse sabe muito, né? Tá há bastante tempo esse lá. Já é raposa. Como vereador, e já recebi ele várias vezes aqui no programa. Um abraço, viu, Nico? Precisamos recebê-lo novamente aqui, né? Os desdobramentos aí dessa questão aí que a imprensa chamou de fardas diárias. Agora a imprensa tá indo novamente a público para explicar melhor o assunto. O Hélio de Brito também tá ouvindo, tá mandando um abraço para você, viu? Um abração aí, meu parceiro de sala. DJ. Vereador Hélio de Brito. DJ Xuxa também tá mandando um alô para você. Parabéns, Juninho. Exemplo de superação, humildade, cara honesto. Tinha que ser destaque na cultura também. Realiza um evento de capoeira com pessoas de vários estados. Recebe todos com muita educação, com muita dignidade. Isso vi várias vezes que os bombeiros civis participaram do evento. Merecido. Parabéns, tá dizendo Xuxa. Eu agradeço de coração ao Xuxa, né, aos bombeiros, grande parceiro aí da capoeira. Patrícia Carvalho disse que as aulas, disse lá pro Sandro que as aulas voltaram em fevereiro na escola Olavo e que até hoje só teve uma semana completa de aula. Motivo, falta de água. A causa de novo da Copasa, falta de água, e não é só na escola Olavo, não. No CEMEI também. O CEMEI também tem sofrido, né? Tem sofrido com isso. E isso não pode, né? Isso não dá pra gente aceitar. Com falta certeza, de... né? É o que eu falei, né? Tratar a educação com mais respeito. Ô Juninho, antes da gente entrar no assunto aqui do reajuste lá dos 8%, eu queria falar, você fez uma postagem lá no teu Facebook, dizendo lá do bairro Jardim dos Ipês, né? Que tava lamentando lá a triste situação que a prefeitura está tratando os moradores que pagam seus impostos em dia. Ali também tá abandonado, né? Olha, Antônio Carlos, já completamente abandonado. Fui procurado por um munícipe há poucos dias. A prefeitura foi lá, abriu outro buraco, não chega os que já tinham, abriu outro buraco de frente à casa dele, tá? A esposa dele teve neném ontem, era uns dias atrás, tá? Tá de criança nova. E a prefeitura simplesmente falou que abriu o buraco por engano. Tava procurando um problema, abriu por engano. E não fechou. Então o que que se tem que fazer? Além dos buracos, né? Tem rua lá que o mato tomou. O mato dividiu a rua ao meio. Parece uma avenida. Ali foi feito um loteamento particular. Foi feito um loteamento. Como é que fica a situação? Quem que tem que cuidar disso? É o proprietário do loteamento, que fez o loteamento na época, ou é a prefeitura? Ou a prefeitura errou na hora de liberar esse loteamento? Onde que tá o erro? Porque quem tá pagando o pato? É o povo. É o povo. Onde está o erro? É simples. Tem uma carência, não tem? Se ainda estiver na carência, quem tem que cobrar do loteador é o prefeito. O prefeito tem que ir lá e atuar o loteador. O prefeito deu alvará para se fazer o loteamento, né? E isso vem acontecendo em vários loteamentos. Sim. Precisa de se ter essa visão e fiscalização, né? Que é o que com falta, certeza. Não parece, né? É aquela velha história, né? Não vou tocar na ferida que vai tirar voto. Não interessa se é colaborador, se é amigo, se não é. Tem que fazer e cumprir a lei. Tem que talvez ser eu sou, né? Sou considerado meio chato porque eu gosto de seguir essa linha de trabalho. E a questão aí dos 8%? Como é que os servidores receberam isso? Os servidores já te procuraram para falar, para comentar sobre esse assunto? O projeto chegou à Câmara, mas ainda não foi apresentado. Deve ser apresentado na próxima terça. Na próxima terça-feira, dia 12, né? Aí nós vamos sentar na comissão, discutir o projeto. Devemos propor aí uma, através do presidente da nossa comissão, que é o nobre vereador Felipe, né? Que se abra uma audiência pública para ouvir os servidores. Se eles querem apenas o 8%, ou se eles querem entrar na justiça para brigar aí pelos 11%, que é o índice. Sim. Tá? Entramos em contato. Tentamos entrar em contato com o presidente do sindicato. É o Igor ainda, presidente? É o Igor. Mas ele não deu. O sindicato não existe, né, em Guarani? Pô, então tem que fechar, né? Devia estar fechado há muito tempo, porque não existe. Tá dando gasto, tá gastando energia, tá? Tá dando gasto. Se não existe, fecha aquilo lá. Porque a única coisa que eu já participei lá foi que foi de convenção política. Uma vez esteve lá também, acho que exame de vista, uma coisa assim. É, uma época atrás, há 3 anos, eu não sei, 4 anos, até que o sindicato funcionava, tentava buscar os, defender os direitos dos servidores. Mas de um tempo para cá, não sei por que cargas d'água, realmente deixou de funcionar. Se funciona, a gente não fica sabendo. Primeiro, nessa situação agora, depois de tanto tempo que os servidores ficaram esperando esse reajuste, o sindicato não se pronunciou, né? Ficou no silêncio. Não se pronunciou e, como que eu falo, como eu sempre digo, pela lei, quem tem que entrar pelos servidores da prefeitura é o sindicato, não é a Câmara. Né? A Câmara pode até entrar pelos servidores da Câmara, porque tem autonomia. Mas pelos da prefeitura, tem que ser o sindicato. Tem que ser o sindicato, né? Para defender os direitos ali, né? Mas você acha que esse 8% não está próximo à realidade nossa, que pela crise que a gente está vivendo, não tem como dar mais? Ou você acha que o João Carlos está dando 8, mas ele podia dar os 11 tranquilamente? Ah, ele não criou um cargo há uns dias atrás aí? Entendeu? Eu fiquei espantado. Tá, eu achava que a prefeitura tinha aí uns 15 cargos comissionados. Tem mais de 50, Antônio Cláudio. É. Mas o povo tem que saber disso. Claro. A prefeitura tem hoje mais de 50 cargos comissionados. Tá, então explica para a população. E a lei é clara. Que não sabe o que é um cargo comissionado. Cargo comissionado tem aqueles que é de confiança, que são nomeados, né? E aqueles que já são efetivos, que ganha 20%, que é um acréscimo, né, por ser comissionado. Então temos 50 servidores. Mais de 50. Eu não tenho a conta exata, acho que. Mas passa de 50. Passa de 50. Tá. Tá. Pela lei, o que se diz? O servidor não pode ser lesado de maneira alguma. Então, tem que cortar na própria carne. Lá se fala. Abaixa o salário do prefeito, do vice, corta cargos comissionados, cargos de confiança, mas deu aumento ao servidor, que é de lei, que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Mas lá não se faz isso. Então eu quero deixar bem claro que eu estou até lutando muito aí por isso, né? Pelos servidores públicos, mas que a Câmara não pode fazer tanta coisa assim, não. A Maria Regina, diretora da Escola Olavo, faz um trabalho excelente lá. Ela está dizendo aqui, corrigindo a informação que o ouvinte enviou para a gente, que disse que teve apenas uma semana, né, que ela falou aqui. Deixa eu pegar a mensagem dela aqui. Ela disse que até hoje só teve uma semana completa de aula. A Maria Regina, que é diretora do Olavo, já enviou aqui uma mensagem dizendo que até hoje foram 4 dias que ficou sem aula. E só um período, né? Geralmente período da tarde, e que ontem ia faltar água, mas o prefeito arrumou um caminhão pipa e ela está agradecendo aqui ao prefeito e ao pessoal da Copasa, tá bom? Recado dado. A Maria Regina, diretora lá, que faz um trabalho sensacional lá na escola, a gente não me cansa de parabenizá-la. É, um abraço aí a Maria Regina, isso também é importante, né? Claro. Ela participando e mostrando a real, né, a verdadeira realidade. Juninho, a questão dos 5% da progressão, como é que ficou resolvido? Já tem algum final feliz para isso ou ainda não? Ainda não, Antônio Cláudio. Nada, ele pagou. Na Câmara não chegou nada. Olha, ele pagou 4 meses do ano passado aos professores, tá? De janeiro, fevereiro, março e abril de 2015. Mas o resto ainda falta para pagar, tá aquela novela ainda. Não tem nada definido. Nada definido. Como vai ser pago isso daí também? Nada, nada. Nada, nada. Esse reajuste que vai ser dado, vai ser 8, vai ser 11, isso aí vai ser decidido aí nos próximos capítulos dessa novela, ele vai ser pago depois tudo de uma vez, esse que não ficou pago em janeiro, fevereiro e março? Mas paga tudo de uma vez ou a prefeitura pode parcelar isso daí? Como é que funciona? Eu confesso que eu não sei. Olha, Antônio Cláudio, o certo é pagar tudo de uma vez, né? Aí a gente vai ver qual será, fazer a reunião da comissão, discutir o projeto, porque na realidade nós ainda, o projeto não foi apresentado, nós ainda não tivemos. Certo, vocês vão discutir, né? Isso. Ver o que está no projeto. Convocar para uma audiência pública, isso. Os servidores públicos, uhum. Vocês vão discutir com os servidores aí na outra semana, aí sim que vai para votação. Porque é isso, tem, né? Aquela velha história, né? Talvez os servidores estão satisfeitos com 8%, pelo momento que se passa. Sim. Né? Não vai querer esperar aí uma. Mas nenhum trabalhador fica satisfeito se pode ter 11 e tá dando 8, né? Com certeza. Isso é normal, né? Mas a gente tem que ver a realidade. Não dá pra gente aqui pregar também, tá, tinha que dar 15%. Se a realidade só comporta 8, 9, 7, 6, né? Eu pedi 15%. Você já foi, exagerou um pouquinho. Você quis fazer uma média, né? Mas não. Eu pedi 15 pra ver se ele dava. Pra baixar um pouquinho? Uns 12, 11, no mínimo. Vou te contar agora uma história. Pô, ele baixou pra 8. Vou te contar uma história em off. Me perdoe se esse vereador estiver ouvindo. Não é um vereador de Guaranésia, mas ele disse uma vez que um dos esquemas que eles usavam era quando tinha aumento de vereador, ele jogava lá o salário. Vou citar um exemplo aqui baixo pra gente entender. Ele falava assim: vamos colocar na Câmara um aumento pra R$100. Porque na verdade a gente quer receber só R$70, né? A gente joga 100, que a população fica brava, a gente baixa para 70 e fica tudo beleza. Esses são os políticos que nós votamos, né, Júnior? Aí é complicado, né? E eu já quero deixar aqui de antemão para você, tá? Que a Câmara não dará aumento aos vereadores para a gestão de 2017. Não sei se eu vou estar lá ou não. A gente é pré-candidato, vai. Tudo pode acontecer, tá? Mas que a partir de 2017 não vai ter aumento nenhum. Não seria uma hora de baixar o salário também, Juninho? Antônio Cláudio, eu não tenho medo de falar, tá? Eu sou a favor que aumente salário, né? Do vereador já tá bom, não. Mas de todos os outros tinha que aumentar. Eu sou contra. Você acha que deve aumentar o salário do vereador? Não, eu sou. Ah. Eu acho que o vereador já tá de bom tamanho, né? Agora, eu sou a favor que aumente os outros salários. Eu sou contra abaixar salário. Entendeu? Eu acho que a Câmara de Guaranésia, essa é a minha opinião, né? É a opinião do Antônio Cláudio. Fez tanto progresso nos últimos anos com a questão do voto aberto, né? A questão da transparência, a questão de transmitir as reuniões online. O pessoal pode assistir na casa dele, lá no conforto do celular, lá tomando um refrigerante, assistir a reunião tudo online. É, tem um acesso muito fácil com todos os vereadores. Não seria a hora da Câmara também dar esse exemplo e ela própria reduzir os salários? Ou então, pelo menos, abrir isso para discutir com a população? Porque vocês são representantes do povo e o povo quer que o salário seja mais baixo. O povo que quer, não é o Antônio Cláudio. Se fosse o Antônio Cláudio, beleza, mas a grande maioria quer esse salário mais baixo e vocês não vão votar para vocês, vão votar para os próximos. Nada garante que os 11 que estão lá hoje vão votar para. Até para a gente dar uma selecionada nos vereadores, porque tem gente que entra para vereador que não tem a mínima condição. Antônio Cláudio, a solução não é abaixar o salário, te garanto. A solução é o povo aprender selecionar, tá? O povo tem que selecionar, não votar por amizade ou por parentesco, tá? Porque você vai estar contribuindo para pessoas que não entendem nada de política, que não vão trabalhar. Depois, 4 anos é muito tempo. É, e você que está votando vai pagar esses caras para ficar lá 4 anos. Juninho, aqui ó, peça para o Juninho citar 3 projetos elaborados por ele nesses anos. Dizer se foram aprovados ou não e se não, o porquê não foram. É o Wesley que está fazendo a pergunta aqui. Ele até fez uma citação aqui, não vou citar aqui, Wesley, porque ainda não cabe, viu? E também não está decidido se ele vai ser ou não candidato. Mas vamos lá, Juninho. 3 projetos que você apresentou, projetos ou indicações que você apresentou na Câmara. Projeto elaborado, você já apresentou algum? Olha, eu já fiz um pré-projeto, né? Para implantar em Guaranésia o CAPS e o NAPS, né? Que trabalha com deficientes mentais, para ter um amparo antes de ser encaminhado para alguma clínica, alguma entidade fora do município, né? Não foi aprovado, está em estudos ainda pelo Departamento de Saúde, né? Apresentei também o CONCEPS, que é um conselho vinculado. Isso é pré-projeto. Sim. Que o vereador, esse tipo de projeto, tem que vir da prefeitura. Às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Que é sobre a pessoa com deficiência, os direitos, tudo. Também não foi aprovado pelo prefeito, ele não enviou para a Câmara. Agora tem várias indicações. Não vamos citar muito, porque indicações é. Né? Tem gente lá que vai lá e apresenta aquelas indicações, que é um absurdo. Mas uma indicação agora, projeto, Juninho? Teve um projeto que esse poderia ser apresentado pela Câmara e aprovado e sancionado pelo prefeito, que foi do Dia Municipal do Pompe. que é dia 26 de junho. Junho, né? É doença de Pompe. Sim. Né? Até esse ano a gente quer ver se faz aí alguma movimentação sobre o assunto. Silvana Gonçalves está te parabenizando, o Reinaldo Cantalício, que é ouvinte assíduo aqui do programa também, está te mandando um grande abraço, te parabenizando aí pelo Troféu Expresso, viu, Juninho? Agradeço de coração aí a eles. O Juninho, eleições estão chegando, né? O PMDB, você como vice-presidente aí do partido em Guarani, já está definido aí os candidatos, a prefeito, a vice, como é que está a situação? O pré-candidato nosso é o Laércio. Da maioria dos PMDBistas de Guaranésia, né? É o Laércio, não tem. Não deve surgir uma outra linha pedindo aí, vamos colocar o Juninho, não tem nada disso. Não, vai ser o Laércio. Vai ser o Laércio mesmo. E o vice? O vice ainda está em estudos aí, sendo articulado, estudado direitinho. Se fala vários nomes, chegou a ser cogitado ou não, você vai continuar como vereador, pretende novamente ser candidato a vereador? Chegou a ser cogitado, né, mas como eu falei, eu tenho o pé muito no chão, Antônio Cláudio. Não é hora ainda, né? Quem sabe aí, né? Se eu sendo pré-candidato, se for candidato, for aprovado na convenção, talvez, né? Se o povo me quiser, para uma próxima. Mas não é hora. Eu acho que o Laércio está aí, né, realizando um ótimo trabalho como superintendente. Para quem duvidava que ele era capaz de tocar uma prefeitura, hoje ele administra 26 cidades, né? Inclusive eu tive em reunião com ele lá em Belo Horizonte, quarta-feira, junto com os deputados. Fui pleitear até uma, eu não gosto de falar antes, eu gosto de falar quando a verba está concretizada, né? Mas a pedido aí de uma entidade, fui lá pleitear uma verba com os deputados, né? Espero que, como todo ano, que venha, né? Venha, né? Ô Juninho, o PMDB tem falado bastante nessa questão de renovação. O partido tá renovado, o partido tá isso, tá aquilo, mas hoje eu fui entrar lá no Tribunal Superior Eleitoral para saber qual era a tua função, que eu não me lembrava se você era secretário, se você era vice-presidente. Essa renovação, eu só vi em dois nomes. É o Marcelo, que é o presidente, e o tesoureiro, que é o Celso. Os outros aqui, você, o Paulinho, o próprio Laércio, o Edgar, são os mesmos. Onde está essa renovação? Antônio Cláudio, a renovação está nos ideais do PMDB, tá? Mudou a maneira de pensar? A maneira de pensar, tá? Ficava muito monopolizada, vamos colocar entre aspas, na mão de caciques, né? Hoje não tem isso. Marcelo tá fazendo aí um ótimo trabalho na frente da presidência, né? E esse é o PMDB de nova modelo cara. 2016, é isso? De nova cara pra Guaranésia. É o PMDB modelo 2016. Juninho, o tempo estourado aqui, passar suas mãos, né? Pela terceira vez, né? Você recebeu já o troféu expresso em 2012, né? 2012. 2003 como político já, mais como uma político. Vez, né? Mas deixa eu passar aqui, ó. Em 2010 quem ganhou na categoria política foi o Diego de Castro, em 2011 e em 2012 o Laércio Sintra, em 2013 o Juninho, em 2014 o Felipe Laudade, né, o ano passado, e nesse ano o Juninho Capoeira, que está recebendo, o Juninho que concorreu aí com o Daniel do Gás, com o Felipe Nádio Laudade, com o Diego de Castro e com o Ismael da Rádio. A votação final, o Juninho e o Ismael ficaram empatados, né? Ficaram empatados na votação do júri, e como o Juninho foi o que recebeu mais votos, o Juninho recebeu 148 votos na fase de indicações e o Ismael recebeu 32 indicações, então o Juninho é o grande ganhador como destaque político do ano de 2015. Eu fico super feliz em passar esse troféu para você, que eu conheço bem a sua luta, já te conheço, como disse aqui, de longa data, né? Já na época da capoeira, das rodas de capoeira na praça, já conheço, né? Então, Juninho, fico super contente em passar o troféu aqui nas suas mãos, tá bom, Juninho? Parabéns aí por esse troféu, que é merecido, com certeza. Agradeço de coração mesmo pelo troféu, agradeço aí a todos que confiaram. Várias pessoas pediram pra mim mandar um alô, mas são muitas, né? Então vai um alô geral a todos aí, agradecer a minha esposa Silvana, que sempre do meu lado, meu garoto Raul, os familiares, família Artivila, toda a população, todos meus amigos. E precisando, a gente está sempre aqui, viu, Antônio Cláudio, que chamou o Juninho da capoeira. Eu sei disso, ele sempre atende, né? Juninho, valeu, parabéns, viu, Juninho? Valeu. Vamos fazer um intervalinho comercial e na sequência eu vou conversar com um grupo de mães lá de Guaxupé, que grupo de mães de crianças com transtorno do espectro do autismo. Então, continue ligado aqui no programa Expresso deste sábado.